derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Quinta mensagem. Imitação é limitação. Se Deus quisesse você de outra forma, teria criado você desta outra forma? Goethe. Ouse ser quem você é. Decida ser você mesmo, um ditado do Congo declara. A madeira pode ficar 10 anos na água, e nem por isso será um crocodilo. A Bíblia pergunta: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Jeremias 13, 23. Julius Ari alerta: seja o que você é. Esse é o primeiro passo para se tornar uma pessoa melhor. Minha mãe me disse: se você decidir ser um soldado, acabará se tornando um general, se for um monge, acabará se tornando papa. Em vez disso, tornei-me um pintor e acabei sendo Picasso, disse o grande artista. Jamais alguém se tornou grande por imitação. Não seja uma cópia de algo. Cause a sua própria impressão. Existe um curioso paradoxo. Somente quando me aceito exatamente como sou é que posso mudar. Carey Rogers. Como observou Frederick Klopstock: quem não possui opinião própria e depende da opinião dos outros é um escravo. Apenas sonhar com quem você deveria ser é desperdiçar quem você de fato é. Não existe pessoa mais frustrada e mais infeliz do que quem passa a vida ansiando ser alguém que na verdade não é. Quem muda todo instante para se adaptar aos outros logo se desintegra. Todas as pessoas são criadas iguais e dotadas por seu Criador com o poderoso anseio de se tornarem diferentes. Se você não tiver um plano para a sua própria vida, acabará por se tornar uma mera parte da vida de alguém. Não se pode pôr duas cabeças sob um mesmo chapéu. Jamais deseje ser o que você não é. É melhor ser odiado pelo que você é do que ser amado pelo que não é. André Gide. As pessoas mais insatisfeitas que conheço são as que estão tentando ser algo que não são ou que estão tentando fazer algo que não deveriam. David Grayson. Sempre que não tiver coragem de ser você mesmo, você sentirá falta de confiança e uma profunda e contínua carência por ser admirado. Sua vida será um mero reflexo de você mesmo nos olhos dos outros. Um homem é mais interessante do que muitos homens. Deus criou o homem, e não os homens à sua imagem e semelhança. Cada um é mais precioso do que todos. André Gide. Todas as coisas boas que existem são fruto da originalidade. John Mills. Você tem apenas uma vida? A sua própria. Quem anda na trilha de outra pessoa nunca deixa as suas próprias marcas no chão. Como bem observou Doris Mortimer. Até fazer as pazes com quem você é, você nunca estará satisfeito com o que possui. A maioria de nossos problemas na vida surge de não nos conhecermos a nós mesmos, e por ignorarmos as nossas verdadeiras e melhores qualidades. A maior parte das pessoas passa toda a sua vida tendo-se a si mesmo como um completo estranho. Não deixe que isso ocorra com você. A Bíblia questiona em Reis: por que finges assim? 14, 6. A coisa mais fácil do mundo é ser você. O mais difícil é ser o que os outros querem que seja. Não deixe que o ponham nessa posição, aconselhou Léo Buscaglia. O oposto da coragem não é o medo. É a conformidade. A coisa mais extenuante e frustrante na vida é vivê-la tentando ser outra pessoa. Fim parte 5.